Gesto de amor, mão estendida, coração aberto, solidariedade, amor concreto, amor prático, tangível e real, é o que transforma, o que nos faz ideal. A mão estendida é o elo de sustento. Solidariedade, amor concreto, seja o amor prático, esperança. Na jornada da vida, nossa romança, oxa, amor, pa, pa, pa, pa, pa, pa, a nossa romança. Da vida nossa bonança, a nossa bonança, a nossa bonança. Na jornada da vida, um gesto de amor, mão estendida, coração aberto, solidariedade, amor concreto, amor prático, tangível e transforma o que nos faz ideal. A mão estendida é o elo de sustento. Mão estendida, coração aberto, solidariedade, amor concreto. Somos todos parte dessa corrente, solidariedade, amor concreto, seja o amor prático, esperança. Na jornada da vida, nossa romança, oxa, amor, pa, pa, pa, pa, pa, pa, a nossa bonança. Vida nossa bonança, a nossa bonança, a nossa bonança.